Sou voado às borboletas, eu já sabia que isso era amor. Sumindo você na cabeça, no zolei que eu tô. Porque minha última mensagem cê ignorou. Já passaram meses de quando ele te magoou. E você disse que esse cara cê já superou. Então diz pra mim, menina, porque você me colocou na friendzone. Até quando você vai me manter nessa friendzone? Eu vejo você online e me sinto hello. Tava cheia de papinho comigo no iPhone. Se passe nem me merece, arrivederci. Por que me colocar no topo do seu mundo? Só pra me derrubar. Não vem dizer que cê não fez por mal. Achei que a gente se amasse igual. Me diz o que ele tem que eu não tenho. Você tá com medo de me amar. Só me tira dessa friendzone. Até quando você vai me manter nessa friendzone? Eu vejo você online e me sinto hello. Tava cheia de papinho comigo no iPhone. Se passe nem me merece, arrivederci. Friendzone. Até quando você vai me manter nessa friendzone? Eu vejo você online e me sinto alone. Tava cheia de papinho comigo no iPhone. Se passe nem me merece, arrivederci. Veio devagar do céu como uma chuva de granizo. Você fez pra poder me encantar. Bruxa com feitiço. Como você carrega o mundo no olhar. E não acha isso lindo? O mundo inteiro vai parar pra olhar quando ela faz. Oh, no, no. E vai ter o chão. Oh, no, no. Cara, que pressão. Oh, no, no. Eita, que tem. Você vai me manter nessa friendzone? Eu vejo você online e me sinto hello. Tava cheia de papinho comigo no iPhone. Se passe nem me merece, arrivederci. Friendzone. Até quando você vai me manter nessa friendzone? Eu vejo você online e me sinto hello. Tava cheia de papinho comigo no iPhone. Se base nem me merece, arrivederci.